Saulo Salvador, bom dia, o gol. Uno 607, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, e após prossegue para o gate 7 do pátio 1. Bom, se desce no vídeo, vou 060. 060, tá bom, 35 no 7. O controle é o 353 no meio. Prossiga. Foi solicitado pelo centro a modificação da chegada, confirme. Estava chegando na chegada off, mudou para Aman. Confirme qual era a chegada? A gente estava na chegada Bonf, na posição da Pro de Trova, foi mudado para a posição Aman, confirme. Autorizado, chama aí no táxi 732. Controle 100, está autorizado para hoje, Duna. Não, afirmativo, foi solicitado pelo controle a modificação, porque a gente já estava na chegada lá, a modificação aqui, além de aumentar o tempo de voo, a gente tem dificuldade em trocar a navegação, ok? Ah, tá, né? Preciso 316, controle ciente, a troca foi feita pelo centro de Recife, está autorizado agora para o Duna. Pode bater agora pro Aban, que aí vai dar para reduzir. Ciente, vou manter a chegada Aman. LS, Alfa India Bravo. Alfa India Bravo, complete aproximação, chame torre 198, decimal 6. 18. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Alfa, ainda bravo. Alfa, ainda bravo. Pouso autorizado no 021-1, 0 grau, 059. Livre, pouso, Papa Romeu, Alfa, ainda bravo. Mesa 5, reduza para 2209. 220, bom, 60. Mas a equipe de sol, o tráfego da Gol vai passar a retaguarda, tá no pátio 3, após o tráfego da Gol passar a retaguarda, tem livre push e acionamento no intertáxi, então 3171. Passa o tráfego, tá ali, chamará 3171. Índia Papa Oscar, mantém o 090. Índia Papa Oscar, mantém o 090, aguarde transferência. Bom, Alfa India Bravo, Paulo 09, Lisana 209. Paulo 09, 1219. Afirmativo 1219. Paulo, bom dia. Não, Pai de Bravo, Libranto. Dia Bravo, bom dia. Prossegue Alfa 73, bom dia. Alfa 73. Desce para 3 no 3, mil pés, ajuste 1 a 0 no 1. Desce para 3 mil pés, 1 a 0 no 1, 3 no 6. 35, 1 a 7, desça para nível de voo 050, reduza para 2209. 050, reduzindo 2209, está 35 no 7. Salvador, bom dia, WebJet 5722, Canadão no 0, na decolagem. AB 5722, Alinha decola no 0, vento 090 graus no 09. Alinha decola no 0, WebJet 5722. Confirma 5732 ali, mantenha no zero, correto? Negativa, ali decola 1 no 0, vento 0, 9, 0, grão, 0, 9. Ali decola no 0, 5732, obrigado. 66 vai reportar estabilizado, 353 no 6. Controle, bom dia, tá 3153. Tô 3153, aciona identificação, a chegada bom, desça nível de voo 060. Identificou bom, 060. Patão Góes, Golf Terra, serviço radar encerrado, 54 milhas, sudoeste Salvador, mantém nível de voo 080, chame Léo, frequência 1201. Autorizado, 3890, chame táxi. Chamaram para o táxi, está 3890. Decolou no 3, controle 1998. 198, tenha um bom dia. Flor de Salvador, Web 5722, decolando na Elefa. Jet 5722, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 320 na saída Elefa. 320 na saída Elefa, Web 5722. Então 3517, reduza para 2009. Reduzindo 200, 3517. Trip 5316, estabilizado o localizador. Trip 5316, complete aproximação, chame torre 118-6. Torre 118-6. Gol 9605, desça para 2 mil pés, ajuste na 011, autorizado ILS XA pista na 0, reposto estabilizado. 2 mil pés, 101, autorizado ILS, gol 9605. 2 Salvador, trip 5316. Trip 5316, tá com cabo à vista? Afirmo. Ciente, o vento 090 graus, 12 nós, altímetro no 011, pouso autorizado no 0. No 091, autorizado, pouso não no 0, 353 e no 6. Pouso no mandato travado? Afirmo. Sim. Total 9990, sem identificação, chega da mar e desce para nível de voo 070. Identificou para o 070 na mar, informa que perdeu o contato com o centro de serviço. Atravessiente. Tô 3590, desça para 4 mil, com 1011, 3590. 9990, desça para nível de voo 0, 50. Para o táxi, tá 3890 com 45 a bordo, 4 horas e 20 minutos de autonomia, alternando Salvador do 3890. E táxi, em frente, Juliette Alfa, até o ponto de espera, 186011, uma boa viagem. Táxi, em frente, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, o tá 3890. Gente, mantém o... prossiga o Nova Emerald. 53, confirma indicada. Mantendo 230. Jesus, Alfa, 2109. 2109. Nova Emerald. Salvador, bom dia, tá? Do trip, curtíssima final ali, mantém. 2 de pé, pior, Gol no 605, completa de aproximação, chame torre 198 do Palmeiras. 513 no 6, solo 1 no 7, libera direito, solo 1 no 219. Direito, solo 219, trip 53 no 6. Solo, Salvador, trip 53 no 6. Trip, bom dia, prossegue em frente, Kilo, pátio 3, remoto no 3 do Grande Pátio. Grande Pátio. Kilo, pátio 3, remoto no 3, trip 53 no 6. Solo, bom dia, Azul 4069. Prossiga, Azul, bom dia. Bom dia, informação hotel 360 Campinas. Autorizado, 360 Campinas, o Pedro 16, pista 10, direito, da Euleda, posição bridge, da Euleda bridge, 198-5502-4069. Autorizado, 360 Campinas. Upper Zulu no 6, decola da 10 direita da El, Leda Bridge 19-6 é o controle, confirma o transporte, gentileza. 19-8-5502. 5502, 19-8 é controle. 1605, 090 graus, 109, pouso autorizado para o 090. Autorizado para o 090. 171, decolado 19, controle 119, 19, 8. 19, 8, obrigado, bom dia. 0070. Total 9990, desce para 2000 pés, ajuste no 09. 2109, total. Então 3597, reduz a velocidade para aproximação, chame torre 118, decimal 6. 86, bom dia, 3597. Olá, Salvador, bom dia, TAM 3171, no perfil da DAEL, cruza 1600. TAM 3171, no contato radar, decolagem, sube e mantém a nível de voo 340, saída DAEL. 340, saída DAEL, 3171. TAM 3153, confirma indicado. 200 agora. TAM 3153, reduza para correção, mantenha 200 mais. Mantém. Controle, UEB 5722. UEB Jet 5722, chame centro Recife, frequência 1260, TN 288. 1260, 1288, tem um ótimo dia. Controle, possibilidade do TAM 3171 apresente voar posição lenta? TAM 3171 autorizado. Autorizado, apresente direto Leda 3171, obrigado. Hein? Assim parado, 3890. O tráfego nacional já está 4 milhas. Poderia confirmar? Tem condições de manter 2209, está mais próximo de Duna? Afirmativo. 0900 graus, 109. Pouso autorizado no 03517. Alfa Romeo, já não vem verão, está aqui autorizado, reposa na Oscar. 4000 milhões, 3153. Após a passagem do Airbus na curta final, a linha mantém. Após a passagem do Airbus na curta final, a linha mantém o TAM 3890. Total 9910, autorizado ILSX aí, pistão na zero, repórter estabilizado. Portal estabilizado, total. Paulo Salvador, uma boa, Gol 642, informação Índia, 390. Certo. 42, Recife, 1011, aguarda a cópia. Aguarda. Ajuste na 0 na 1. 2000 PR, 3153. Solo, bom dia, tá 3517. 190, vento 090 graus 099, decolagem autorizada, pistão 10. Total 9910. Total 9910, completa aproximação, chame torre 118, decimal B. 18.6, total. TAM 3513, autorizado ILS-XAI, pista 10, rapaz estabilizado. 3153, autorizado ILS da 10. Salvador, bom dia. Total 9910, final baixado travado. Total 9910. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 grau 089. Pouso autorizado, pista no zero, total. Pistão no zero, decolou 25, controle 119, decimal 8. Bom dia, guarda, conta. Aguarda, 1011, bom dia, 804. Salvador, 3890, boa. Viva o controle. 3890, da boa. Tá 3890, contato radar na decolagem, submantendo de voo 330, sai da Pucaracaju. Pucaracaju, obrigado. Solo Salvador na escuta do Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, pátio 3 para o pátio 1 no finger de número 5. Sim, está autorizado o início do reboque, reporte na saída do pátio 3, o Mike X-Ray Alpha. Será feito, grato, senhor. Salvador, o Hotel Yankee, pô. Localizador 3153. T3153, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 10, 15, 25, 45 a voz, sem atraso, 9,6 lá em. Torre, bom dia, tá 3153. Então 3153, continua a aproximação, agora está feliz. 5-3. 5-3. Salvador, Recife 390, pelo Whisky 5-8, pistão no zero, esquerda por Caracaju, controle 19-8, 5504 no transponder, voo 9642. 7-8, com foto 390, vem pelo Whisky 5-8, decola no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 19-8, 5504, voo 9642. Correto, 9642, portão 612, chama pronto. Vai chamar. Galeão 360, pelo Whisky 50, pois conforme rota do plano. Pista 90, curva direita, saída da El, Leda, Bidev, 119, decimal 8, 5506. 53, todo autorizado, pista 90, vento 090 grau, 099. 3153, passando externo, passado e travado, está livre o pouso 90. Sim. Controle, transponder 5506 para o Gol 1804. Correto, portão 10, chama pronto no 804. 804. Salvador, muito bom dia, portão 9908. Confirmando, 9910. 9910, prossegue Alfa, Kilo, pátio 3, posição 612 do pátio 3. Bom dia. Positivo para a posição meia dúzia no pátio 3, portal 9910. Bom dia, November Alfa, Lima, Teono 7. Estacionamento 6426. Autorizado, chama o táxi. Vai chamar. Oh, a Infraero mudou a sua posição no pátio 3, portão 04. Condições? Chamadas a posição 4, confira. Afirmo. Paulo 31, Olivar 219. Olivar 219, 3153. Centro 3890, chame Centro Recife no 25.45, alterno 2.85. 25, 2.85, boa. Autorizada no 7, vento 080 graus, 109. Está autorizado a decolagem para o último de novembro. Dante 153, levou a 10, pela Alfa. 3153, prossegue Alfa, Kilo, pátio 3 e aguarda para prosseguir para o grande pátio. Sente Alfa Kilo, pátio 3, aguardando para o grande, o 3153. Solo na escuta do XR Alfa. Prossiga. No aguardo de autorização, senhor. Sente, mantenha a posição. No aguardo. Axio 642, 114, 1322, Salvador. Olhe 119, decimal 8. Sim, chamar a partir de agora o controle 619-8, o Índia Navegante.